cópia, prepara a saída da Euleda Eudes aguardando. Da Euleda Eudes aguarda, 3155. Meu Mike Foxtrot, sua informa tráfego, 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, Alfa Tango 72, descendo para nível 090. Certo, estaremos atentos aqui também. Juliette Tango Zulu, ingresso ao pátio principal, na minha escuta até o pátio 3, Juliette Tango Zulu. Sete, identifique, desça na chegada e pite até o nível 070. Uno 807, chame torre 118 decimal 95. Copia. Prossiga, tá 3155. Então 3155, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3 mil pés. E após a decolagem estará restrito ao nível 090 até 40 milhas do VOR de Salvador. O perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, Eco, Uniforme, Delta, Eco, Sierra, quando intercepta Pesulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5424 no transponder. Para o 190. Voo no 396, reduza para 250 nós, desça até o nível 060, chegada a Cari. 250, reduzido 060, descendo Cari 396. Mike Bravo Yankee, informo que há dois tráfegos sem contato com este controle à sua esquerda, aproximadamente uma milha e meia, mantendo no 1.500 pés. Desça para 2.500 pés, inicialmente irá ultrapassar esses tráfegos. Reporte para ingresso no corredor Interlagos, Portão Paripe. Mike Bravo Yankee para 2.500 pés, certo do tráfego. Gol no 075. Identifique, reduza para 250 nós, desça para o nível 120, chegada a Cari. Mike, Foxtrot, X-Ray, voe proa de Dael para reinterceptar a chegada a Cari. Desça até o nível 050. Proa de Dael, desce para o 050. Tango Índia, November Mike, aciona a identificação. Confirme intenção de pouso na 17. Gente, desça para 3 mil pés, ajuste na 095, vem na proa do VR Salvador, reporte para cancelamento. Confirme. Bravo Tango vai manter o meu pés para manter o segundo do corredor. Sente para ingresso no circuito, chame torre 198, decimal 95. 1895? Afirmativo. O 187 copiou? Livra na alfa, é isso? Confirme. Se quiser confirmar a informação, livra esquerda na delta, chame 219, é isso? 1807. Positivo, livre à esquerda e chame sol na frequência 121 decimal 9. Ancha, taxa e alfa. Ancha, alfa vai chamar 219. Bravo, então, confirme intenções de pouso. É pouso a 17, é isso? 08 é o portão. Gente, Juliette 08, 1807. E a localidade que está se tornando? Que localidade? Gente, mantenha a separação visual com o tráfego à sua frente. Reporte ingresso no corredor Interlagos. India, November Mike, controle. Cruzamento não, companheiro. O senhor vai interceptar agora a final zona 7. Tá visual com o campo, confirme. Ah, visual tá com a estrela, capitão. Ah, evitar o setor de decolagem da pista 28. Falando, Mike Bravianck, ingressando no corredor Interlagos. Mike Bravianck, desça para 1.500 pés. Reporte na rotatória. 1.500 pés, reportará na rotatória. Mike Foxtrot X-Ray, reduza para 2009. 200 X-Ray. 209. Proche, USA 729 WebJet. Trip 5446, reduza para 2109. Para 210.5446. 156, bora 1240, alternando Salvador para táxi. Tuso, qual será o estacionamento? Vai trocar a ardência. Confirme? Confirme? Vou trocar Bravo Tango. Então, Bravo Tango, eu não entendi. Após o pouso, qual será o hangar ou o pátio que irá estacionar? Confirme. Será? 18, 900, Mike Bravianck. O pátio 2 é o pátio militar, companheiro. Você não vai pro pátio 2 não, confirme. Confirmando, pátio 05. Ah, o pátio 5, ah, ok, ciente. Tráfego avistado, tem livre pouso na 17, vento 200 graus com 10 nós. Bravo Tango. Livre pouso, Bravo Tango. Salvador, Mike Bravianck na rotatória. Mike Bravianck, ciente, faça um 270 pela esquerda. O senhor vai seguir em um Charlie 150 numa final de 2 milhas da 17, ok? Faça um 270 pela esquerda, reporte na final da 17 com o trem baixado travado, em redução. Mike Bravianck, 270 graus pela esquerda. 217. Então, 3207, a forma indicada? 2509. Ciente, reduz a velocidade para 2109. Então, 3207. 2109, está 3207. Então, 3217, tração para sequenciamento, curva esquerda, proa 140. 140, tem 3217. Limite, caso falha, procedimento zero. Limite radial 110 Salvador, em caso de falha de comunicações, vai interceptar a radial 110 Salvador, vai na proa de Usan, completo final e ILS do Lula. Ok, limitado a 110 do Serra Vitor Delta, caso falha, interceptar essa, vou usar em completo procedimento, tá? 3207. Permitido. Controle, bom, na terra, está cruzando 135, para 120. Gol no 075, desce e mantém a nível 070. 070, gol no 075. Estabilizou, 5729 da WebJet. O 5729 WebJet estabilizado. Web 5729, complete final, chame torre, 1-8, decimal 95. 95, obrigado. Graus 129, que negar no 025. Mike Bravianck, porta. Torre de Salvador, boa tarde. O 5729 da WebJet, 3 milhas de externo, estabilizado LF. Web 5729, continue a aproximação, reporte baixado, travado. Portaremos. Trip 5627, aproximando ponto de espera da 28, pronto. Trip 5627, mantendo ponto de espera e aguarde. Mantendo ponto de espera, 5627. Bravo, Bravo, Tango, no solo aos 43, deslize táxi à direita, dirigindo, por gentileza. Dirigindo para a direita, pela direita, abraço. Tem condições de alinhar e decolar imediato. Negativo, mantém a posição e aguarde. Mantendo, 5627. Para sequenciamento, curve à direita para o 070. Direita 070, 396. No 396 está limitado pela radial 100 de Salvador. Limitado pela 100 de Salvador, no 396. No 32, 17. Desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 5. 4 mil, no 0 no 5, está 32, 17. Mantendo a proa. Mike Foxtrot X-Ray, vou na proa de Uzan. Uzan, Mike Fox X-Ray. Só informando o tráfego aqui na final da 17, pela distância aqui e velocidade, ele não vai interferir na sua aproximação, ok? 5729. Consciente, táxi em frente até o pátio 5, na minha escuta até o corte, bravo, bravo, tango. Prossegue táxi via Kilo, Alfa, até o ponto de espera da 28, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1015, bom voo. Kilo, Alfa, até ponto de espera lá, 18.95, 1015, tá 3.155. Leste, tango Zulu autorizado, táxi via pátio 3, pátio principal, reporta novamente na táxi em Lima. Voo 1649, transcópio? Copio, 1649. Voo 1649, autorizado Ilhéus, nível 1, centena. Decolagem da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés. Após, prossegue curva à esquerda no perfil da saída coral. O controle em 120, decimal 8. E aciona 0260 no transponder. Autorizado Ilhéus, nível 1, centena, decolando da 28. Vai manter 3 mil pés após iniciar a curva à esquerda, saída coral. Controle 208, transponder 0260, 1649. Correto, gol 1649, no portão 02, chama pronto, pushback acionamento. Vai reportar. Pronto, pushback acionamento no 1649. Dizendo 060, gol no 396. Só um instante na minha escuta aguardando. Gente, aguardando na sua escuta. Curso agora. Mike Fox Trot X-Ray, desça para 2 mil pés, autorizado ILS do Lula, reporte autorizado. Forma de 29 no solo aos 4.000, libere agora à esquerda, agilizando. E antes da Índia, tínhamos solo 21 decimal 9. 209, obrigado. Maré para o ataque, seu gol 249. Sendo para 2.000, autorizado LS, é que você vem. Voo no 075, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, curve à direita para o 070. Índia, para a liberação do seu portão, ok? O gol no 649, coordene com a equipe de solo, de modo a endereçar a cauda na taxa Índia, ok? Cauda na Índia. Confirme, chamando o controle. Ciente, prossiga o Mike Bravo. É o Mike Bravo If, confirme. Índia November Alpha, senhor. Ciente, Índia November Alpha. Bravo, que Luiz que desça para mil pés. Chame Torre 1, 18, decimal 95. Dan 32, 17. O voo está liquidado para que? Para que as aeronaves não façam mais chamadas. Dan 32, 17, desça para 2 mil pés, autorizado ILS, ajuste no 0 no 5. 2.000, 1.05, reportar a full, tá? 3.2.9. Voo no 396, esquerda pro norte. Esquerda norte, 396. Voo no 075, direita pro 070, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Direita 070, 3.000, no 095, gol na 075. Voo no 396, desça para 2.000 pés, ajuste no 095. 2.000 no 095, 396. 118.95, ajuste no 095, bom voo, Mike Juliette, Romeu. Voo no 649, confirma iniciando o pushback treinamento. Vai iniciar agora, pode confirmar, por favor, senhorita, a nossa saída é a Coral Uno Bravo ou é Coral somente? Autorizado, prossegue pelos corredores ou, se desejar, direto da presente. Pode ser direto na presente, então, para o Índia Novembro. Índia Novembro, Mike, atingiu 3 mil pés? Positivo, atingi, mantém em 3 mil pés, Índia Novembro, Mike. Ciente, desça para 1.500 pés na proa da rotatória, da presente. 1.500, curva na esquerda na proa da rotatória, 90 mais. Gol no 396, rui na proa de Uzan, reporte estabilizado, Elias. Uzan, reportado estabilizado, 396. Lima Kilo Zulu, identifique, desça para o nível 050, chegada Kari. Informação terra, autorização de hora de recompensa, quando precisa. Gabriel, que marque e mantenha a posição em aguarde. Estamos na sequência para pouso da 2-2. Confirme. Então, sim. Flip 5241, só um instante, cópia, preparando a saída, Arbor. Arbor, na sua escuta, 2241. Então, negativo, prossiga a aproximação para o 17 e aguarde pista livre. Bravo, Kilo Isso. Mike Fox X-Ray no solo 5-1, confirme o pátio? Aerostar. Ok, chame o solo 2-1, decimal 9. 9. Repousou, livrou, vai lá pra Aerostar. Mike Fox X-Ray, ciente, táxi Alfa, mantém a posição de sua táxi Juliette aguardando para ingresso. Ok, pela Alfa, lá na Juliette aguarda o X-Ray. Fala, Salvador, boa tarde, Xanier 6327, sente a informação terra. Xanier 6327, informação Sierra, confere, número 2 para a cópia, só um instante. Sim, só um instante, 6327. 075. Copiou, tá? Negativo, senhor, 190 com 10, autorizado pouso na pista 283217. Bravo, que Luiz, que livre pouso no 7, vento 190 graus com 12 nós. Índia Novembro, Yankee Mike, decolado aos 5-2, curva à direita agora, curva à direita, ingresse na perna do vento, bom, circuito pela direita da 17, vai cruzar aqui o campo da final da 10, ok? Curva à direita agora, ingresse perna do vento, circuito pela direita da 17, e aguarde instruções. Índia Novembro Mike, para ingresso no circuito, chame torre 1-8-95. 1-8-95, boa tarde. Vento da 1-7 com o circuito pela direita, ok? Aguarde a reporte curva no final da 1-0. Novembro Yankee Mike. Curva à direita, ingressando na perna do vento da 1-7. O Novembro Yankee Mike reportará no através da 1-0. Ingresso no pátio X-Ray. O Mike Fox X-Ray agilizando, ingresso a Juliette, contorno o pátio principal, reporta novamente no ataque em Lima. Entra, reportarei chegando lá. Bonita aeronave. no 396, agora sim estabilizado no Zulu da 28. Ciente, continua a aproximação, guarde pista livre, gol 396. Aguardando pista livre, 396. Trek agilizando até o Paz 4. Aqui no Quebec CA, mantém a espera no setor e aguarde instruções. Da presente, curve à direita, tome um rumo aqui paralelo à pista 1028, ok? O rumo paralelo, comprou Nordeste. Da presente, comprou Nordeste, aguarde transferência. Novembro em Yankee Mike. Corar paralelo a 1028, aguardando transferência, Mike. Pode tomar um rumo nordeste aí, novembro em que mais, sem interferir com a final da 28 ou final da 197. Rumo nordeste, sem interferir, Mike. Fã 3217, solo 54, chame o solo 21, decimal 9, Olivar. 219. Golo 396, cheque trem. Passar travado, 396. Ok, livre pouso 28, vento 190 graus, 089. Pouso autorizado na 28 gol, na 36. Aqui no Quebec Serra, prossiga, mantém o B510, prossiga, próxima rotunda, reposta 20 para a rotunda, aqui no Quebec Serra. Também na posição de 10 horas. Confirme? O Índia, novembro é Mike, senhor. 4 milhas da cabeceira 17, está ciente do tráfego, aproximando para 28 e tem ciente também do novembro Yankee Mike com o Nordeste. Ok, o Yankee November Mike continua a aproximação para o 17, aguarde autorização de pouso. Positivo. O November Yankee Mike, chame agora o controle, 120 decimal 8, November Yankee Mike, mantenha esse rumo, chame o controle, 1208. Manterá este rumo, chamará o controle, 120 decimal 8. November Mike, tá regresso. Índia November Mike, pista 17, livre pouso, vento 210 graus, 109. Tem livre pouso 97, Índia November Mike. Mike Juliette Romeu, autorizado o táxi, reporte para o ingresso. Quilo Quebec Serra, prossiga para final do 17, reporte final de 3 milhas, Quilo Quebec Serra. Gente, reporte na final de 3 milhas, 97, Quebec Serra. Condições visuais, reportará. Na verdade, zero treinamento é corredor forte até 20 milhas. Thanks. Corredor forte até 20 milhas, Mike. Stand 3, 2, 1, 7, Juliette, 1, 0, portão. Juliette 10, é o portão, Stand 3, 2, 1. Golo 649, quilo alfa até o ponto de espera da 28, no ponto de espera da torre 118, decimal 95, o ajuste 1015, mão gol. Bia, quilo e alfa até o ponto de espera 28, 1895, obrigado, gol 1649. Ó, Salvador, boa tarde, 075, estabilizado, 28. No 075, continua a aproximação, agora de pista livre. Fora. Ei, Mike Juliette Romeu, decolado ao 57, tome proa do farol de Itapuã e aguarde transferência. Proa do farol de Itapuã e vai aguardar para transferência, Romeu. Salvador 6327. 6327 é o número 2 para a cópia, prepare a saída da El, aguardando, ok? Prepara, Dael, nosso embarque aqui já está meio finalizado. Está aguardando então para a conta, agora você confirma o durante de pista? Afirmativo, a pista 28, ok? Inicialmente ainda na 28, a decolagem da 28 aí. 28, estamos aguardando a conta aqui, né? 328, certo, Dael? Estamos com 396 de broteado, né? 075 na escuta? Sempre, prossiga. 075, cheque trem, livre pouso, pista 28, vento 190 graus com 092. Entre nível nosso pouso, tá abaixo travado, 1075. Trip 5627, visual com tráfego na final da 28? Firmo, visual, trip 5627. Após o pouso do Boeing Galinha, mantém na 28, trip 5627. Informa que na final Força recebeu vento de 13 de proa com 10 de esquerda. Sente bom no 3, 9 meia, sente. Tira de Romeu, desculpa. Felipe 5241, na escuta. 241, em coordenação com o controle, a restrição seria apenas manter a proa até 3 mil pés e após já prosseguir com liberação do mesmo, ok? No perfil da saída. Gente, pronto, cópia completa, o 5241. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decolagem da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3 mil pés, após prossegue curva esquerda no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5464 no transponto. Autorizado saída Arbor, direto a Arbor, direto com controle 208, próximo 5464, 3244. Correto, parte 3, chama pronto, chamar acionamento. Correto. Controle o... Torre, papapá, mantilante, amanhã passou o farol de tapão. Comandante, eu já fiz diversas chamadas aqui, o que só saiu da minha escuta, confirme. Negativo, senhor. Pode ficar com um mau contato aqui no rádio. Ok, mantenha a linha do litoral e chame o controle 1208, ok? Mantenha a linha do litoral, chama 1208, grato. Tchau, tchau. Controle é o papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, condições visuais 510, após Farol da Barra. Botará no Farol da Barra, Romeu. Bono 075, boa tarde, agilizando Índia, portão 09. Bono 075. Xanar 6327, pronto, copy. Confia, 6327, hoje. Xanar 6327, autoridade Ilhéus, nível 240, decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após prossegue curva esquerda no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Porém, após a decolagem, estará restrito até o nível 090, até a liberação do controle. Um controle em 120, decimal 8 e aciona 5412 no transponder. Autoridade Ilhéus, nível de voo 240, decola da pista 28. Ao passar 3 mil pés, curva esquerda no perfil da Dael, Leda e Léo. Após a decolagem, registro nível de voo 090, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5412, o Ocean Air 6327. Correto, portão 1, chama pronto para o SPEC, acionamento, Ocean Air 6327. Gente, Ocean 6327, obrigado. Estou falando em frequência, que cadê que é? Trip 5627, autorizada a decolagem, pista 28, vento 200 graus, 102. Livre decolagem, trip 5627. Tá, 3155, após rolar da aeronave da Trip Alpha TR-72, ali mantém. Ali mantém, após trip da 3155-28. 4118, pronto, copy. Azul 4118, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após curva esquerda no perfil da saída da El, Leda, posição bridge, onde intercepta Pêndulo 1 no meio, sai conforme a rota do plano de voo. Porém, após a decolagem, estará restrito até o nível 090, até 40 milhas do VOR de Salvador.